Fala qual que é o seu nome, senhor. Pô, você não é mudo não, senhor. Fala seu nome, senhor. Não vai falar o nome, não? Vai falar o nome? Aqui, eu sei que você não é mudo não, senhor. Eu já te prendi, senhor. Eu sei que você não é mudo não. Vamos falar a verdade, senhor. Como é que é seu nome, filho? É, então você vai ter que falar seu nome. De um jeito ou de outro, você vai falar seu nome. Agora você vai falar, velho. Para de graça, vira pra frente. Aqui, fala seu nome, hein? Pode falar seu nome agora, fala aí, senhor. Que é o Gepar, rapaz. Fala aí seu nome, senhor. Aqui. Fala meu nome. Fala seu nome, senhor. Meu nome? É. Maico. Maico de quê? Jéssica da Silva Nunes. Ah, então agora é milagre, hein? Louvável, viu, sua atitude, viu? Muito louvável. Isso aí, tem que ser honesto. Com o Gepar não adianta vir com caô, não. Tem que ser honesto. Beleza.